vida dele era uma gargalhada. A vida dela, um pranto. Ela chorava sob o cruel trabalho que a matava. Ele ria na tasca enfumaçada. Jamais nos lábios dela a asa doirada de um sorriso passou. Jamais na cava e horrenda face dele resvalava sequer de um pranto a pérola nevada. Mas Deus, que deu a entranha de Maria, o Redentor dos homens, Deus lhes fez uma esmola. Deus fê-los pais um dia, e ambos beijando ao filho os níveos pés, pela primeira vez ela sorria, e ele chorou pela primeira vez.